morto. Se encontrar bem um local estranho, pelo tamanho do buraco ganhei a resposta. Chumbo grosso não acerta um arregaço nas costas. Pode ser que pra vocês o que digo não tenha valor, mas vão sentir na pele esta minha dor. Meu aliado do lado errado foi detonado com calibre grosso e chumbo pesado. Cabo dobrado, cano cerrado, usado com crueldade. Na razão da sua morte tinha sua idade, tinha sua idade. Seu berro foi calado por outro mais forte. Seu grito de liberdade ficou na vontade. Hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Não faço pose nem posse, aliado Rossi. Pavilhão 9 é o nome, rapper de verdade. Na razão da sua morte tinha sua idade. Cartucho certeiro, um rombo e um tom. Cartucho certeiro, um rombo e um tom. É desvantagem dos homens, onde a lei do silêncio impera. Pudera, lidera, quem saca mais rápido, modo mais prático, no caso o tático. É, quem sempre saca primeiro, mas não é ligeiro quando é acionado. Era meu aliado, sei que não era santo, mas vejo seu rosto em todos os cantos. Cartucho certeiro, um rombo e um tombo. É, morto na hora quando escondia sua fome em um saco de cola. O que importa, que diferença faz agora? Agora, agora, escute o que falo. A minha sede já está de frente com o autor do disparo. E vê quem saca primeiro, é claro. E derrubá-lo é um favor que faço. Não disfarço o que falo, que sinto. Não minto, não minto. Faço grito de liberdade. Na razão da sua morte tinha sua idade. Cartucho certeiro, um rombo e um tom. Cartucho certeiro, um rombo e um tom. Fato passado riscado em calendário. Dia, mês e horário macabro marcado. Seis aços lacrados sendo carregado. Relembro o momento, não temo que digo chegado. Não somos da rota, andamos armados. O nosso papo é ladrão, o rosto encapuçado. Não quer dizer que tenho medo de ser derrubado. Em memória do menor, luto declarado, tiros pro alto. Ato covarde, na razão da sua morte tinha sua idade.